Realmente, se não fosse por amor, aqui não estaria. Calos rasgam e adormecem um coração cheio de ferido, mundo em volta nos marcou às vezes ou quase sempre. Mas o que importa é que temos que seguir sempre em frente. Em frente, man, tudo que quer te afrontar. Os obstáculos temos que sempre superar. Saiba que sua alma é maior que qualquer lema. Entenderás que com o leme quebram-se algemas. Se temos harmonia com o nosso coração, não há decepção, seja qual for a situação. O lobo solitário estando ao meio a multidão tem como maior forte paz, honra e impulsação. No horizonte voa como um gavião ágil. Bênçãos virão a cada dia rápido. Seja um leão que a mansidão cruzando para. Várias flores de lótus rodeando nossas casas. Sejamos pacientes, tendo sim ou não razão. Vamos fazer valer a força da compreensão. Muitos tossem, conspiram, se inspiram em desavenças. Mas eu pergunto qual maior, amor ou falsidade? Desentenda, eles querem nos cegar. Sorriem quando vemos arena e não brilho no olhar. O máximo que temos que fazer é se espelhar. Nelson Mandela, Luther King, Malcolm sem massagear.